irmãos. É, a família legionária está se regalando com as 21 chaves bíblicas da volta do Cristo de Deus. Pela primeira vez na história do mundo, se dá pelo rádio este conhecimento. E o saber se multiplicará. É para se cumprir a profecia de Deus. E os homens serão ensinados por Deus. Tudo isso é cumprimento dessa profecia. Este ensino, claro, não é de homens, como as profecias não são de homens. São do próprio Deus. E hoje, na mensagem de Jesus para os sobreviventes, entramos na chave 17. Gog e Magog, a queda da Rússia e a liquidação do comunismo ateu, materialismo dialético ou histórico. Entramos, portanto, numa das coisas mais importantes da Bíblia. Veja quem tem olhos de ver. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Livro do profeta Ezequiel, capítulos 38 e 39. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, chefe de Mozoc e de Tubal. Profetiza contra ele e dize: Assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, chefe de Mozoc e de Tubal. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos tempos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que estavam sempre desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão com segurança. Então subirás, virás como tempestade, serás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor. Naqueles dias, terás imaginações no teu coração, conceberás mau desígnio e dirás: Subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo, arrebatar a presa, levantar a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem bens e gado e habita no meio da terra. Sabá e Dedan e os mercadores de Tarsis, todos os seus rapazes governadores te dirão: Juntaste o teu bando para tomar o despojo? teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos. Portanto, ó filho do homem, profetiza dizendo a Gog: nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra. Assim diz o Senhor: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, minha indignação será muito grande. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiveram com ele. Tu, portanto, ó filho do homem, podes profetizar ainda contra Gog, dizendo: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, chefe de Mosoque e de Tubal. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. E a toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram pérfidamente contra mim, e deles eu escondi o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada, segundo as suas imundícies e as suas transgressões, assim lhes retribuí, escondendo deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó. Eu me compadecerei de toda a casa de Israel. Esquecerão sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem com segurança na sua terra, sem haver quem os espante. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei nenhum deles. Já não esconderei deles o meu rosto, porque derramarei meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Meus amigos, meus irmãos, eis aí o anticristo, bem localizado na batalha final, no próximo e último Armagedon, como dizem os hebreus. Gog é o príncipe, Magog é a sua terra. Todos os intérpretes estão de acordo quando analisam a profecia do profeta Ezequiel contra Gog, o príncipe de Ros. Ros é Rússia. Mozok é Moscou. Tubal é Tobolsk. Há referências a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aqueles povos que comanda nestes dois capítulos do profeta. A expressão príncipe de Ros pode não aparecer nas traduções da Bíblia comum, mas está na Bíblia original em hebraico. E o Velho Testamento foi escrito em hebraico. É bom se prevenir contra os escamoteadores das diversas religiões que traduzem a Bíblia como lhes apraz, fugindo à verdade histórica. Mas quanto a Magog, Mozok, Tubal, são nomes de filhos de Jafé, são os que aparecem no capítulo 10 da Gênesis de Moisés, no versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mozok e Hiras. Jafé era um dos filhos de Noé, como vemos na Gênesis, capítulo 10, versículo 1. Eis aqui a posteridade dos filhos de Noé: Sem, Cam e Jafé. E a estes nasceram filhos depois do dilúvio. Ficamos hoje por aqui, meus amigos, meus irmãos. Vamos explicar o significado dessas profecias de Deus. Não são do profeta Ezequiel, são de Deus através de Ezequiel. Justamente por isso é que a Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus, na parte profética, não na parte humana. Porque a parte profética é a parte divina. Só Deus pode profetizar, e a lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Ninguém mais. E há coisas que nem Jesus sabe. Então ele diz lealmente: nem o filho, somente o pai. Claro, eu também, muita coisa eu não sei, só Jesus sabe. E é isso que temos que dizer lealmente. Mas não esconder o que sabemos, que isso é falsa humildade. Mas está tudo aí, bem definido. Não sou eu que desejo mal à Rússia, eu não tenho nenhum preconceito contra nada, nem contra ninguém, como a LBV não tem. Mas estamos dando aqui o que já está traçado há muito tempo, muito mais de 2000 anos. Antes que a Rússia existisse, já estava traçado o seu destino com outro nome. Tudo isso nós viremos a saber na dissecação do Apocalipse. Porque esta é a grande verdade e ninguém pode contestar. A lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Mas enfim, para bom entendedor, meia palavra basta. Deus está presente.